Дальше курган 500 градусов. Контрольный Сабадор, Батай, добежать смеса, что из Уру, Круза, Лурмил. Piado 6721, mantendo pro até 3 mil pés, Condeitão, direita, direto Momo. Ok, 3 mil, direita Momo, obrigado. Diversão ao 310, Web 6721. Ao 310, diversão, obrigado. O corrige, decola da pista 28, após a decolagem mantém pro até 2 mil pés. E então curva à direita para saída Aron, transição Zipar. Frequência do controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione 5153. Alternando 3325, TAM 3173. 388, 3325, bom dia. VHC, Cruzeiro, Stabilize on localizer. Complete the procedure and contact the now tower on 118.6, VHC, Cruzeiro. 118.6, thank you, good afternoon. 90 a bordo, 4 horas e 20, alterna com fim. 3, sul para nível 320, acione identificação, vigilância. Salvador Tower, good afternoon, Avianca 620, stabilize on the ILS, you are down lock. Team approach, expect any weight to land, Avianca 620, Canadian 1013. Ok, expecting clearance for landing, Avianca 620. Aguarde coordenação com o Brasil inicialmente, mantém sua prova de bons, aguarde para a Proyers. Infato 91, Solas 43, libere na Lima, e na Lima, está aniversário no Pátio 1, chama o Sol 121, decimal 9. Está na Lima, ingressando no Pátio 1219, muito obrigado, 3549. Terra aqui o Delta decola de imediato. Positivo. Brisado, vento de 210 graus de 1 a 2 nós. Tira o Delta. 9 milhas e meia para Momo para o Afrote. Existe agora o centro Recife, 12685, alterna 12545. 12685, 2545, boa tarde. Autorizado no 5, chame para o táxi, o Gol 924. Autorizado, funcionamento, mano, 924. Seguro 209-9-6410. Tem aqui o Delta, decolado 244, controle 119-35, Govô. Tem o Delta, mais. Na chegada Cari, reautorizado 3 mil pés com 1013 no ajuste. 3013 Cari, 3192. Motor de Salvador, papapapa, Serra Kilo Delta. Serra Kilo Delta, decola, passa 1300, ascensão 400 na saída Gole. Vigilância. Kilo Delta. Tudo certo, ali mantém e me peço para decolar de imediato. Ali mantém, então 3234, 22. Seado, prossiga com referência visual e reporte ingressando. Reporte através de Veracruz no corredor Interlagos. Tudo que deve ser. Tudo que deve ser. Left and call ground 1219, confirm. 121 decimal 9. 121 9, thank you so much. 324. Vento de 220 graus, 10 nós, autorizado. Decolar, pista 28, tá? 3834, tentando para manter pro até 2000 pés após decolagem. Mantém pro, decolando a 28 até 2000, tanto 3834. On Alpha Taxi, and then proceed your taxi via Alpha India to gate number 1. Okay, maintain hold short, holding Delta after the Azul aircraft pass. We taxi via Delta, Alpha India to gate 1. Correct. 3566, posição 1 no push acionamento. 3566, autorizado pushback acionamento no 1 no repasse para o táxi. Portarei, beleza. Avianca 6320, disregard the last instruction and proceed your taxi straight ahead via apron 3. Taxi via apron 3 and report to apron 1. Okay, taxi to apron 3 and report to that table. Alright. Azul 34, boa tarde. Decolou, mantendo a proa, passa 1500. 3834, mantendo proa até 3000, após direita Momo, ascensão 370, vigilância. É, até 3000, após direita Momo, proa 3134. 30 graus, com 129, com ajuste no 013. G86 livre pouso. Controle, papapá, Serra Kilo Delta. Prossiga, comandante. Autoriza a coordenação aí com o PROD Eudes. Temos tráfegos em aproximação no setor, com o centro ainda. Mantenha o perfil da saída Serra Kilo Delta. Ok, mantendo o perfil. Assim que possível, então, a coordenação com o centro é para encurtar um pouco a nossa rota. Continuaremos. Obrigado. Para o táxi, voo no 924, 106, 2 horas e 56, Salvador. Voo no 924, táxi via Juliette, Alfa e Golf no ponto de espera 1186. Direita, Juliette, Alfa e Golf, ponto de espera 186, voo no 924. Correto. Salvador, boa tarde, tá 3661, tá à frente da uniforme, autorização para Ilhéus, nível 220. Aguarde 220, altímetro 1013, 3661. Aguardando 3661. Passando 050, tá 3834, ser possível coordenar por de frota? Clearance to gate 1, Avianca 6320. Torre Salvador, muito bom dia. Boa tarde, Azul 4089. Pode esperar na 28, pronto. E mantém a pista 28, Azul 4089. Entendeu que está autorizado a alinhar e manter na 28, Azul 4089. 386, solo aos 50, livre direita, parte militar, frequência livre estacionar, boa tarde. Zero, remota 13. Autorizado, chame para o táxi 2230. Sério? Pode, por gentileza, coordenar a decolagem da pista 17? Parada 17 então, 2230. Ok, então, sem problema. Grato. 2230. Subestoração radar. Voo em proa 260 até cruzar o nível 220. Posição 220, proa de Hilton. E assim, aqui pista 28, reporte localizador. 2000, autorizado em linha, reporte localizador, 3192. Na Congonha, São Paulo. Aguarde coordenação 333. Ono 333. Pois persegue, continua para Gole o 4089. Mantendo pro até 2000, após curva no perfil da Gole, Brasil 4089. Positivo, pro até 2000, depois perfil da Gole. Direto Zó, livre interceptação. Ok, o Zó aí intercepta 390. É, bom trabalho. Igualmente, o Avianca 6320, taxi to gate number 01. Ei, hey, taxi to gate number 01, Avianca 6320, thank you. E o Gol no 600 autorizado para o pushback no gate 62. 600 autorizado, passo para. Chame Recife 12685, alterna 12545. 3-0, pronto para o táxi, está com 2-9 a bordo, autonomia de 3 horas, alterna Salvador. Vigilância, radar, vigilância, subiu, mantém nível 360. Sob vigilância até o 360, 4089 da Azul. Contrato Salvador, boa tarde, Papa Tango Juliette Tango Lu, ciente da Uniforme, ingressando na sua terminal, passou para o. Oscar, Hotel Tango, aguarde coordenação para Porto Seguro, o altímetro é 1013. Guardando, passa. Seguridade, proceda. 392, redução para aproximação, chame a torre, frequência 1-1-8-6-2. 386, reduzindo 3-1-9-2. 3661, autorizado Salvador Ilhéus, nível 220, rota Golf 677, decola da pista 28, mantém a proa até 2000 pés, após curva à esquerda, saída Gole, Eval, após Ilhéus. Controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione 5160. Mensagem sendo intercortada, está autorizado nível 220 pela Golf 6277. Sai de Gole, Eval, decolagem 28, mantém a proa até 2000 pés após curva esquerda. O transponder 5160, não copiou o controle. O controle é 11935, a torre 1186, reporte para acionamento 13661, corrigindo. Reportará para acionamento 3661. Correto, e o Gol no 333. Está pronto para cópia? Autorizado Salvador, São Paulo, nível de voo 360 pela rota Peruísque 58. Decola da 28, mantém a proa até 2000, após curva esquerda, saída Gole, Eval, Gonza. Controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione 5176. Autorizado 360, São Paulo, Congonhas, pela Peruísque 58. Decola da 28, mantém a proa até 2000, depois curva à esquerda. Saída Gole, Eval Gonza, transponder 5176, controle 19.35, torre 18.60, chamando o Nesco no pronto, está no 03, o voo no 333. Protegimento está correto, chame para acionamento no 333. 33. Solo Gol 600 para táxi, PB 92, autonomia 3 horas, alterna Maceió. Vale. Gente. Via Juliette Alfa Golf no ponto de espera 118.6, 1.600 Gol. Juliette Alfa Golf, ponto de espera 28 de 6.6, Gol 600. que acionamento, tá 3661 ou tá na 11? 3661 autorizado no 11, chame para o táxi. Chama na táxi, tá 3661. Alinhado e pronto no 72230. Gente, mantenha a posição. Guardando. Centro agora, frequência 128.8. Deus, check no Delta. Se para o azul 409? Afirmativo. Ah, ok, obrigado, hein? Bom dia. Boa tarde. Eu sou da Química da Sua. O que é que serra prossiga? É a torcida. Descida visual para um 1.500 pés, altímetro 1.013. Agora na 3.500, pô. Vitor, Lima Vitor Kilo, chega o controle em Salvador, 1935, Lima Vitor Kilo. Conquista 140 nível, decola da 28, mantenha a proa até 2.000 pés, após curva esquerda na saída Gole, Eval, direto. Transponder 5177, controle 1.935. Juliette Lima, controle, desce, mantenha nível de voo 050, Lima Juliette Lima. Sou 5177-1935 no controle, chamará para o posicionamento 5428. Sente, correto, posicionamento. Falou, gol no 333 para o posicionamento 03. Gol no 333, autorizado, chame táxi. Chamar táxi, gol no 333. Oscar Hotel Tango na escuta? Prossiga na escuta. Só confirme o estacionamento. O 250 graus, ou do nós. Iniciando, 2230. Tango, autorizado por seguro, nível de voo 1900, via Golf 677, decolada 28, mantenha a proa até 2.000 pés, após na saída Coral, transponder 0264, controle 1.9.35. Autorizado, posto seguro, nível 100, Golf 677, decola da 28, mantenha a proa até 2.000 pés, pele coral, transponda 0264, 1935 ao controle, encontra no canteiro 3, com 2 a bordo, 3.5 de autonomia, pronto, seu táxi. Hotel Tango, autorizado o táxi via, quais são? Aguarde para o início do táxi. Boa tarde, Tango. Fala, boa tarde, 3192, nível. TAN 3192, ingressa via Quilo, pátio 3. Reporte para ingresso no pátio 1. Quilo, ingressa no 3, reporta para o 1, 3, 1192. Restrito aqui do tráfego. E ainda não podemos com Brasília para a modificação de aerovia, ok? Ingressar no pátio 3, após o mesmo Quilo Alfa, no ponto de espera na Golf, torre 1.8.6, o ajuste no 0.1.3. Bom voo. E pelo Golf, na... pelo Alfa na Golf vai chamar 7.5, o Alfa está obrigado. Para o táxi, o TAN 3661, POB de 1.26, alterna Aracaju, 2 horas de autonomia. TAN 3661, autorizado táxi via Juliette, Alfa, no ponto de espera na Golf, torre 1.8.6, o ajuste no 0.1.3, bom voo. Juliette, Alfa, ponto de espera da Golf, 118.6 graus, bom trabalho. Teria condições também de liberar a nossa razão de subida? Motivo liberado. Muito obrigado também. Golf India, Vitor, prossiga. A manutenção no Finger 10, solicitando autorização de reboque para o pátio 3, posição 7. Espero sim. Golf India, Vitor, aguarde para o início do reboque. Ok. 64. O 924 decolou 01, no controle 19 decimal 35. 1935. Controle voo 1924. 1924, 2 milhas a oeste do Salvador, vigilância, subiu mantenha nível 350, gol 1924. Subindo para 350, Vandarão na presente. O Lima Vitor Quilo, ciente da informação uniforme, mantendo no 50. Lima Vitor Quilo, controle desse, mantenha nível de voo 0620, chegada a Cari. 0620, chegada a Cari. O Lima Vitor Quilo. Patrão, o Lima Vitor Quilo, foi feita para o Eduardo. Posição? Posição? Não entendi, poderia confirmar a posição que está solicitando prosseguir? Usã? Usã autorizada. Ah, para a posse, Usã. Rondo 336 para o táxi com 125 a bordo. Se alterar, será o Galeão com 4 horas e 30 minutos. Rondo 333, táxi via Índia Alfa, próximo do ponto de espera na Golf, torre 18.6, o ajuste é 0.13, bom voo. E a Índia Alfa, próxima a Golf, chamando a torre 118.6, obrigado, uma boa tarde, 1-3-3-3. Boa, 3192, vai ingressar a parte 1, só tente o início do táxi do Boeing da Varig Gol, após a livre ingresso no gate 02. Aquilo de Lucentro. Confirme para 3192, senhoria. Então, 3192, autorizado o táxi, ingresso na, no pátio 1, no gate 02. Pátio 1, no gate 2, graças, até daqui a pouco. É. Oi, boa tarde, é o Papa Romeu, Oscar, até o tramo, na alta, na proximidade da Gol. Sim, a gente mantém a posição, tramo. Até. 3566, decolou 03, controle 19, decimal 35. 0935, 3566. Salvador, 3566. 3566, contato Roberto, submantenha nível 190, vigilância. para 06, controle 19.35. 19.35, 600. O Oscar, Hotel Tango, ali, matei 28. Ali, matei 28. Para o nível 190, acione a identificação. Contato radar 40, Miguel Vigilância. Pode passar no Quebec 3. Vigilância, subiu, mantém a nível 370. Vigilância 370, 670. Oscar, Hotel Tango, instrução do controle, deverá manter 2 mil pés de restrição, 2 mil pés de restrição até 10 milhas. Liberação do controle, hein? 2 mil pés até 10 milhas, do Oscar até o campo. Centro 1013. Para 2013, Juliette Camilo. 3507. Decolagem Tango, vento de 230 graus, 12 nós. Decolagem Tango. Boa, Rodrigo Pavacuá. Quebec Serra, aproxima para rotatório, reporte, 1.500 pés. Ué. Helicóptero para 5472, 5472. Mantenha nível de voo 040. Quilo, controle. Controle, essa instrução foi para o Lima Vitor Quilo? Justamente, Lima Vitor Quilo desse, mantenha nível de voo 040. 040 Lima Vitor Quilo. 4904. 12685 Tantra 566. 2005, boa. Passa no 7, está passando o Lima Juliette Lima. Lima, cheque o trem, livre o pouso na pista 1-7, o vento 230 graus, 1-2. Positivo. Ah, obrigado, pouso 1-7, Lima, já aqui. Você... Papalo, Papacuá. Sim, vamos para o sentido contrário, no nível 390, cruzamento estimado em mais 7 minutos. Catatango decolou 09, controle 19 decimal 35. 19 35, boa tarde. Controle, boa tarde, Papa Romeu Oscar, Hotel Tango. Eu, Papa Romeu Oscar, Hotel Tango, contato radar, suba e mantenha nível 100. Autorizado 100, prosseguindo direto para o senhor, vamos manter a restrição de 10 milhas. Tem a restrição. Tango. 2675, batata na pinha 409, acelera de detecção, vigilância radar. Próximo voo da produção Jô, aguardando chegar na carga. Quem usa 28, volume 27. 4 de 2 3 0 graus, 1-2 nós. Ótimo. Te mantendo 1.500 pés, ajuste padrão, reporte para prosseguir a Salvador. Alfa Vita Juliette. Dedo 2230, controle. 2230, nossa escuta. Para Centro Recife, frequência 128.8.